Comunicado muita gente para ir conhecer, passar um dia com a gente lá. A gente vai agendar. Fábrica. Essa história dos 50%. Do jeito que a gente está sendo super rigoroso na construção do nosso preço, se a gente... Porque a gente quer ser justo, né? Essa que é a nossa questão. Se a gente... ele ficar com 50%, para a gente é inviável. Você vai ter que ir, mais. Não, daí ele conversou uma coisa, eu achei super legal, ele foi muito franco comigo, sabe? Ele começou, falou assim que para ele, se a gente dobra, vamos supor, né? Aí eu falei pra ele, eu ponho a mais, porque assim, esse preço que a gente está fazendo é o preço que a gente vende lá em Cubatão, que foi o que eu mandei para ele, que é o nosso menor preço. Quando a gente vem para São Paulo, que a gente já vem há 3 anos, a gente vende em uns bazares aqui, a gente põe uma taxa de 20%, não é de 50%, né? Porque a gente paga para estar nesses lugares. Sim. E tal. Eu falei assim, bom, mas se eu puser 5%, ele falou assim, então, pra gente isso não é legal, a gente também não quer. Porque daí a gente vai ficar com a fama de que a gente vende coisa aqui mais cara do que elas funcionam de fato. Né? Eu falei, bom, a gente vai conversando, daí eu expliquei que a gente era um projeto social e tal. E a gente começou uma paquera, assim, sabe? Eu acho que por tudo aqui é muito mais fácil. Talvez se a gente fizesse um bloco de pessoas interessadas na economia solidária, a gente consiga negociar essa taxa. Então, talvez, mas também, talvez por outro lado, a gente tenha que dar alguma contrapartida. Então a gente também precisa pensar em outras alternativas. A gente não tem dinheiro, mas a gente pode trocar por, sei lá. Daí a gente pode pensar nisso. Esse é um jeito. Utilizar um capital social de divulgação do espaço. Exato. Então a gente tem que pensar em algumas possibilidades. Se vier via economia solidária em bloco, olha, tem X pessoas interessadas, os produtos são esses, esse é o valor, né, a gente tem mais força para negociar. Daí ele falou assim que ele tá pensando, ele não falou muito, mas ele disse que está pensando em alguma coisa para apoiar essas iniciativas, entendeu? Agora, o que ele está pensando, nem sabe. A gente já está dando a solução para ele. Pronto. No fundo, não é isso, entendeu? A gente já está botando um selo de, ó, economia solidária de verdade, isso aqui. Pode ser que ele seja a nossa parte de Eu acho que é o ponto mais forte da bacana. Mas, gente, é super bem montado. A gente vai mandar a apresentação que eles mandaram por e-mail, mas só lembrando, façam via a Alice, via a Central, para a gente poder ter pressão e conseguir negociar. Porque senão, tudo bem, vocês, claro, aí para todo mundo, mas aí corre o risco de vocês serem tratados como um produtor qualquer. Não qualquer, né? Um produtor. Dentro da metodologia de negócio que já existe. A gente já quer ser representante. Dizer que a próxima reunião a gente tem. E a Jacinta. É, porque dia 12 era criado.